andrecedesmoral.com.br. Mulher no volante, perigo constante. Vou pra vir de ré, tem que sinalizar. Ô, mulher no volante, perigo constante. Ô, RB, faz a mão na frente, RB. Ei, vou dar luz de ré, vou dar luz de ré. O moral de Bicoara.